Eu quero vender essa casa, era da minha ex-amada. Eu quero vender, não pergunte por quê. Quero vender essa casa. Essa é nossa gente. Quero mandar um abraço pro amigo Beto da Verdura, LG Studio, meu parceiro Luan gravando tudo ao vivo, Simão. Nicolas Batista, a explosão do Arrocha. Fizemos tantas coisas juntos nessa casa e nós construímos. Vivemos com nossos filhos aquele amor tão lindo. Agora tudo terminou, ela foi embora e nunca mais voltou. Hoje eu fico chorando e bebendo nessa casa vazia, sem o seu amor. Eu quero vender essa casa, era da minha ex-amada. Eu quero vender, não pergunte por quê. Quero vender essa casa. Eu quero vender essa casa, era da minha ex-amada. Eu quero vender, não pergunte por quê. Quero vender essa casa. Um abraço, meu amigo Benes Divulgações, Maciel Produções, os Morais de São Paulo, Portal do Arrocha. Vivemos nosso ninho de amor, que a gente era feliz com nossos filhos. Agora tudo desmoronou, ela foi embora e nunca mais voltou. Hoje eu fico bebendo e chorando nessa casa vazia, sem o seu amor. Hoje eu fico bebendo e chorando nessa casa vazia, sem o seu amor. Eu quero vender essa casa, era da minha ex.